nzoto mama. Papa, Molingo, ele quem anda sente maradão, gana lá o apie. selie motema ongalinga to mama makam olinga ere kinga na siki zungu zungu gana lelika nasa lolango e madimingi gana kendewa.